3, 0. confirmação, tráfego já ajustado, número 2 para pouso, linguagem para uma zona de pista livre. Guardamos, 2 1 PJ. Direita, assunto libri per autoordinazione. Diciamo che noi adesso sempre in ufficio, presente una benzina zero e che hanno una benzina di sale. segue até a cabeceira 17 para iniciar o guarda 17. Para o táxi via 11, reforço para ingresso 17, guarda 17. Uniforme autorizado, cruzamento, após prossegue Quebec mais Lima até o Pátio 1. Na Lima mantém a posição, chame solo 121, decimal 9. Pode confirmar a gente, vai dar 17? 1-0, 1-1, guardião. Ah, tá legal. aproximado de todos em Maragogi. Ao meu papai José, está autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto para decolar. Dá 3663, decolado 45, chega o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, muito obrigado, 3663. Jato Momo. Jato Momo, já o papá de novo papá. Se possível, me autoriza a proa direta já, a magnética seria 317 ideal para Irecê. Proa 317? Com 317. Autorizar direto Irecê, papá de novo papá. Direto Irecê, o Juliette papá. Aí eu. Autoriza a atenção para 120, senhora? Afirmo. Nível 120 autorizado para a direita. Zero autorizado para a direita, papá. Chilena 250, deixa o dia para o turismo 10, o dia chama 09. pode passar quando possível o seu estimado de pouso, ok? Convertida na proa 045, nosso apoio está autorizado em intercessar o localizador. A minha papai de leste está com problema. A minha papai de leste está com problema. Está com controle? Confirme seu chamado de pouso em recente. Thank you. 329, solo 01, série direita, chuva solo 1, 2, 1, décima hora. direto, controle 202-7-7-7. Bom dia, 02770, cruza meu país, perfil da Coral no Bravo, com referências, solicita direto, Coral, se possível. 02770, bom dia, contato radar, suba, se mantém nível 180, após 2000, país autorizado, Coral. Subindo para 180, após 2000, Coral, 02770. Romeu, Charlie, Alfa, Kilo, Bessa, Montanha 2, meu pé, Brasil, que permanece no 092. Mantenha projetado após o fato de uma separação do procedimento e ele é o professor da questão 0. Gol 2171, autorizado a decolar, por 0, dentro 080 graus, 089. Capaz de 10 contatos, estimado de pouso em direção da Maréia 1332. Sente, papai, meu capaz de 10 contatos, pouso no 307. A passada de Salvador, 50 milhas noroeste, em frequência livre para a coordenação, informação de voo e alerta, ponto 1335, na frequência 12545, alterna 12685. Alterna 1, 2, 5, 3, 9. Uno, 10 graus, 10. Salvador, bom dia, 2171, 3 mil pés subindo. 2171, contato radar 3132, suba e mantém nível 360, autorizado da 322 letra. Mando letra 2171, 360. Controle Salvador, bom dia, Bora 230, passa 2007, Cuca Jamaru. Bora 230, bom dia, contato radar, nós vamos sair da Cuca, nível 370. Apreciou 370, Cuca, Bora 230. Agora 94, tráfego de 7 e 1 para 2 horas, 9 minutos, sobre o equipamento São Lebrado.